Primeiro começou como Speed Freaks. Speed Freaks, que hoje é meu nome. Eu conheci o Black Alien numa quadra. Eu comecei a nova escola de rap. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. Eu gosto de escrever, me sinto muito bem cantando rap. Eu gostava sempre, me sentiu bem cantando reggae, raga. Entendeu? O rap já não era aceito, a gente fazia rap nova escola, que era outro tipo de rap. Começa a pegar, tem uma hora e fala, pô, é grande, não sei o quê, é mulher, não sei o quê, várias paradas, você vai ficando mais velho assim, começa a ter outras responsabilidades. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. É, cê sabe como é. Acontece cada coisa nessa vida que eu não levo fé. Entendeu? Isso é complicado, mas a gente nunca pensou nisso. Isso eu começo a analisar hoje. Assim, as pessoas vão perguntando, você começa a analisar depois de muito tempo. E isso você vai ver. Na época não pensava nada disso. Eu fazia o que me dava vontade, ele também fazia. Escrevia o que estava com vontade, fazia um som que a gente gostava. Entendeu? Essa é a parada. O som que a gente gostava, a gente fazia. Se era inovador, não estava nem aí. Depois, hoje eu sei que era inovador, porque você começa a analisar e ver de longe, assim, depois que já passou e tudo. Você fala, pô, isso aí não tinha. A gente inventou isso aí, então.